eu pensei em tudo o que eu passei. Não posso mais permanecer assim. E eu até considerei, Deus sabe quanto eu tentei. Eu olho para tudo que eu fiz. Eu cresci tanto nesse tempo, tantas coisas novas aprendi. Eu conheci os meus desejos e só agora percebi que eu mereço ser feliz. Se eu errei, me arrependi. Em Cristo encontrei o meu lugar. Eu encontrei o meu caminho e tudo vai ficar bem. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu descobri o meu destino e sempre foi estar junto a você. E tudo vai ficar bem, tranquilo. Quanto tempo passou? Parece que foi ontem. E agora que acabou, eu não vou mais virar a noite sem dormir. E não foi fácil esquecer, mas eu precisei fugir. E só agora eu posso dizer que eu mereço ser feliz. Se eu errei, me arrependi. Em Cristo encontrei o meu lugar. Ser feliz, como eu errei, me arrependi. Em Cristo encontrei o meu lugar. Eu encontrei o meu caminho e tudo vai ficar bem. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu descobri o meu destino e sempre vou estar junto a você. E tudo vai ficar ficar bem, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu descobri o meu destino e sempre foi estar junto a você. E tudo vai ficar bem, tranquilo.